Romeu, sobrou a frequência livre. O 259 está pronto, é o pushback? Afirmativo. Está autorizado em Chantax. Voo no 273 está pronto para cópia? Pronto. Ok, está autorizado com fim 360 nível. Decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda Bridge. E em Bridge intercepta o peso Luno 6. Controle 19.8. Transponder é o 5412. Ok, então 360 aprovado para Confim. Contra o perfil da Dael, Dael vai voar Leda, Leda vai voar Bridge. Intercepta Upper Zulu 16. Controle oferece 119.8 e o transponder é 5412. Correto, chame pronto no gate 3. Para. O trip 5241 cópia. Prossiga. Autorizado, Confim. O nível 400, decola da pista no 0, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, em Bridge intercepta El peso Luno 6, o controle 199.8 e acione 5425. Confins 400, decola no 0, curva à direita da El Leda Bridge, Upper Zulu no 6 após, 119.8, 5425. 5241 está correto, chame pronto com o passo 3. Chama ali. Alô, Salvador, voo 1940. Segunda guerra para autorização Guarulhos. Ok, voo 1940 está autorizado Guarulhos. É o nível 360, via Peruísque 50. O decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, para interceptar a aerovia. Controle 19.8 e o transponder é o 5421. Autorizado 360, APU 50, decola da 10, curva direita, da El, pós-meda, CPL. 19.8, o controle 5421 é o transponder, gol 1940. O gol 1940, após a posição Leda, é Bidev, Bravo Índia. Delta Eco Vitor. Ok, e 10, 1940. Fechando pronto, 05. Gente, 1940. para o Charlie 1520 agora. 3547 259, tá livre o táxi pelo pátio, Juliette Alfa, no ponto de espera chame a torre 186, o ajuste é 1011. Coluna 776, desce para 2000 pés, ajuste na 011, autorizado ILS-XI, pista na 0, já posso estabilizar. Ciente, desce para 2000, ajustado na 011, autorizado ILS-XI. Reportará estabilizado, bom, 776. Autorizado, bom, 940, chame táxi. Autorizado. Tango Salvador, boa tarde, TAN 3197, com informação Tango para o Galeão. Ok, o TAN 3197, ok, está autorizado o Galeão, o nível 380, decola da pista 10, com a primeira curva à direita, sai no perfil da subida da El, após da El, Leda, e após Leda, DCT Bidev, para interceptar o P9857. Até Porto Seguro, após UP Zulu 16, até Grufe, e após UP Zulu 14, até Tokin, o controle 119.8, e acione 5427. 7, autorizado 380 para o Galeão, decola da 10, com curva à direita, saída da El, tração Leda. Após letra direto Bidev, Bidev é o P9 857, até Porto Seguro, UP Zulu 16, Grufe, UP Zulu 14, Tokin, o controle 19.8, transponder 5427, TAN 3197. Correto, chame pronto, TAN 3197. Chama na pronto, TAN 3197. Desce até 1.500 pés, ajuste na 011 via corredores. Autorizado, direto rodatório, descendo para 1.500 pés. Romeu, Romeu Lima. Voo 1884, acione identificação, chega da Mari, desce para nível de voo 050. Romeu, Romeu Lima, tem condições de voar para Aripe? Tem condições de voar direto para Aripe? Voe direto para Aripe, após a rota para. 259, decolou 54, controle 1 no 98. 6-198-6-259, obrigado, até. Controle de Salvador, boa noite, 6259, passando 1200, Nadael. Chanel 6259, contato radar, voo 360, da presente, voa líder. Para o 360 da presente, boa. Líder. Líder da presente, 6259, obrigado. Salvador, gol 1940 com 182 a bordo, 4 horas eu tô na minha alterna Gameão, tanto para o pai. Gente, gol 1940 tá livre, o táxi tá à direita e via Juliette Alfa, e ponto de espera da 10, torre 18-6 e vai justo é 1-0 no ano. Gente, tá livre até o ponto de espera da Alfa, 18-6, 011, gol 1940, correndo 185 a bordo. 185, gente. Estabilizado no ILS, Gona 776. Gona 776, chame torre 1186. 186, Gona 776. Vento 110 grau 099. Gente, livre pouso 10, gol 1776. O voo no 273 está pronto? O 273 está pronto para o custo de estacionamento? Paulo 273? Ok, prossiga, está pronto para o pushback? Não, sua mãe chamou. Ok, sente. É o 3197 pronto para o gate 8. Ok, está livre e fantástico, está 3197. Mandou o voo 1940. 940, avisou que será a segunda final? Sim, após a ponte da boa na final, ali manteu no zero. 219. Livrão 219, igual no 76. Estacionamento 5241. Autorizado, 5241, Chantax. Chamarei. Salvador, boa tarde, é o Gono 776, Libran. Gono 776, boa tarde. Táxi via Alfa e chamamento da Juliette. Alfa, chamamento da Juliette, 776. Para o táxi 129 a bordo, 4 horas de autonomia, o Serna agora. Gente, o da 3197, está livre o táxi pelo pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre 186 e o ajuste é 109, boa viagem. Gente, via pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera da 10, 186 com 109, obrigado, bom trabalho. Nossa, 0, 02, controle 1998. 98940. 1050, 1884. 1884, destra 2000 pés, ajuste 1-0-1-1, livre LS, reposta estabilizada. 2000, 1011, chama na estabilizada, 1884. Chané 6259, chame Recife, 125, Uno, alterna 13325. 1251, alternando 13325, 6259, obrigado. Controle Gol 940. Gol 1940, contato radar, Gol 360, está presente, boa Leda. Está presente, Leda, ao 360, Gol 940. No 776, tá livre a critério, gate é o 01. Sente, tá livre a critério para o 01, no 776. Fax 5241, estamos com 89 a bordo, 3 horas e 20, galeão. Sente, o 35241. A livre o táxi em frente pelo pátio 3, ingresse na Juliette e após Alfa, ele pode espera da 10, chame a torre em 18.6, o ajuste é 1011, boa viagem. Sente pátio, Juliette, Alfa, 118.6, no ponto de espera 524, trip, obrigado, bom serviço. Salvador, boa tarde, tá 397, ponto para dar 1-0, pronto. 397, além de cola, pistão 1-0, vento 1-2, braço 1-1-9. Além de cola 1-0, tá 397. Salvador, boa noite, passarelo 2224, centro de informação, Tambu. Passarelo 2224, acena identificação, chegada Mari, desce para nível de voo 050. Presente o ETAP, passarelo 2224. Sequência do presente ETAP, 2224. Romeu Lima, repassar a rotatória. Poderia repetir para Romeu Lima? Reportar na rotatória, Romeu Lima. Ela. Curso do localizador, Gol 884, visual, Jacão na 0. Gol 1884, chame torre 1186. 286. Sr. Salvador, uma boa noite, Gol 884, meu localizador da 10. Gol 1884, aguarde pista livre. Aguarda. 3197, decola 06, controle 1199, deixa uma 19, 8, 3, 197. Controle Salvador, tá 3197, decolado no perfil da Dael. Plano 3197, contato radar sub 380, tá presente, voa da El. Direto da El, tá 3197, obrigado. Romeu Lima, chame torre 1186. Torre, boa tarde, Romeu Lima. Triplo papá, Romeu Lima, final 17 autorizada. Chame Recife 1251, alterne 1-3325. 251-3325, 940. 10, 1874. Ciclo 241, Nicolau 09, controle 1198. 198, obrigado pelo serviço. Você também. Obrigado. Patrulha Salvador, boa noite, é o trip 5241, com referência, se autorizado, da Elson. Trip 5241, contato radar, voo 400, da presente Rodel. Daí, obrigado. Alma 7, trem baixo travado, Romeu. Sendo da torre, transmissão muito baixo. Romeu Lima, final do ano 7, trem baixo travado. Ciente, foi autorizado na pista ano 7, centro 110 graus, 119. 4, solo 10, livrar 1219. Boa noite, 84, tá livre o táxi via Alfa e Juliette para o gate meia dúzia. Alfa e Juliette, boa noite, 84. Boa noite, é 35218, na proa de Amã, cruzando 80, autorizado inicialmente pelo centro até o 110, na sua escuta. 35218, aciona identificação, vou na proa de Duna, descendo para 5000 pés, ajuste na 09. Duna 5000, 5218. Saria 2224, desce para 2000 pés, ajuste na 09. 2000, 2224. Papá Romeu Lima, solo 1-13, partiu 4?